uma conversa séria. Sente aqui pra nós conversar. Você tá me traindo, é? Eu? Você sim. Eu não, você não tá me traindo? Todo lugar que eu passo, todo mundo diz: olha a cara do chique dela. Vai pro inferno, meu bem, que eu não te quero aqui. Vai pro inferno, meu bem, pra me fazer sorrir. Todo mundo tá mentindo, mentindo o quê, rapaz? Que conversa é essa? Olha, hoje em dia, se eu saber mais de uma conversa dessa, eu vou lhe trair também. Pensa que eu não vi as calcinhas debaixo da sua cama, camisinha, sutiã, ainda você traz pra eu ver, o sabonete, tudo. Será que eu sou mulher? Será que eu sou pra você, rapaz? Eu sou uma vaca, eu sou qualquer coisa qualquer, você não me dá respeito? É, já que é assim, eu também vou fazer minha parte. Vai pro inferno, meu bem, que eu não te quero aqui. Vai pro inferno, meu bem, pra me fazer sorrir. Vai pro inferno, meu bem, que eu não te quero aqui. Vai pro inferno, meu bem. Inferno, covarde, eu não lhe quero mais, se suma da minha frente, que hoje ele vai fazer muita figa. Eu não sou mulher pra você, eu vou ser só pra outros agora, agora eu vou fazer também é rodar minha bolsinha. O que é meu, eu dou pra quem eu quiser, boca boia de baixo, come calado não dá ninguém. Vai pro inferno, meu bem, pra me fazer sorrir.